cidade, para me abraçar, para me amar, para me adorar, a noite inteira sem te ligar, para ser felicidade. Estou precisando de amor e de um beijo, estou maluco de desejo, estou morrendo de vontade. Eu topo tudo, faço qualquer absurdo, até ao fim do mundo encontrar felicidade. Porque a vida sem amor é tempestade, é amanhã sem claridade, caminhar sem destino. Nada do mundo tem sentido sem amor, chega de tristeza em todo dia e noite um segundo. Nada do mundo tem sentido sem amor, chega de tristeza em todo dia e noite um segundo. Tem que ter amor, tem que ter amor, abraço, beijo, tem carinho para dar fim à minha dor. Tem que ter amor, dia e noite, noite e dia, toda hora. Tem que ter amor, tem que ter amor, tem que ter amor, abraço, beijo, carinho, para dar fim à minha dor. Tem que ter amor, tem que ter amor, dia e noite, noite e dia, toda hora. Tem que ter amor. La vie même sur Arc-en-Ciel Orléans. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Bailarina

Reserve já. Ligue para o 02-38-53-1473. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Restaurant Le Tamaris. Venha visitar-nos no restaurante Le Tamaris, em 157, Rue du Fossé, em Fleury-les-Aubrais. A União Portuguesa Social e Desportiva de Orléans festeja os seus 50 anos no dia 7 e 8 de junho no estádio de Lillaroux em Orléans, com o apresentador Jean-Pierre Martin. No sábado, a partir de 18h30, terá a presença dos artistas Flor e Luís Manuel. No domingo, a partir das 10h30, match amical seguindo da presença dos artistas Fernando Martins, Luís Jorge, Carlos Pires e os bombos, os amigos do Portugal. Comes e bebes no local. Estacionamento disponível no 1 Avenida do Champ de Mars. Para reservar a sua mesa, contacte o 06-65-20-52-41 e 06-88-42-27-04. A União espera por si no dia 7 e 8 de junho para festejar os seus 50 anos. Da Rádio Arconciel. E mais uma quarta-feira, juntos com a sua emissão Portugal em Festa, na companhia, como de hábito, do seu animador Vítor. Boa música, boa discussão e alegria, o que importa mais hoje em dia. Isto tudo até o meio-dia, na sua emissão Portugal em Festa, na sua rádio, Rádio Arconciel. Música bem a portuguesa então, música brasileira, música para todos os gostos, vamos dizer assim, para todas as idades. Para nos fazer cantar, dançar, ou se calhar mais. Só espero uma coisa, que está tudo bem por aí, onde estiver, em qualquer parte do mundo. E pois é, a semana passada lá estava o ausente, há coisas que acontecem, não é? O que importa é que esteja aqui hoje com vocês. E depois de ter ouvido aquele artista, que já, para mim já é um artista da banda jovem, Emmanuel Manu. O meu coração me deixou. Seguimos com música mais calma. Com Lucia Alba Santiago, provocas-me tanto, cuidado. Depois seguimos com um artista que já esteve aqui com nós em Orléans, Johnny Abreu, com um novo trabalho, De Novo a Sonhar. Eternamente apaixonada, seja a tua voz que me guia na escuridão. E quando me tocas, eu fico sem respirar. Mas sei lá do clima que nos domina, todo o doce do teu olhar. E quando me tocas, eu fico a delirar. Vulgando provocar, só sabes provocar. És o amor da minha vida. E quando me tocas, eu fico sem respirar. Nasce em nós um clima que nos domina com o doce do teu olhar. E quando me tocas, eu fico provocar. Porque é que a vida me fez sentir falta de ti? Não era necessário para aprender de uma vez que não eras para mim. É pura verdade. Quero um amor que me leve à loucura, ter desejos a qualquer altura, estar comigo sempre lado a lado, sem olhar o passado. Agora tenho amor no coração, estou no meu caminho, de novo a sonhar. Voltar a amar, eu sei que não é fácil. Com o tempo olhei por mim, num amor que sempre quis. Um dia vou encontrá-la. Porque é que a vida me fez sentir falta de ti? Não era necessário para aprender de uma vez que não eras para mim. É pura verdade. Qualquer altura, estar comigo sempre lado a lado, sem olhar o passado. Agora tenho amor no coração, estou no meu caminho, de novo a sonhar. Agora tenho amor no coração, eu já não procuro nenhuma ilusão. Aprendi uma lição, não desejo ninguém não, pois voltar a amar eu sei que não é fácil. Com o tempo olhei por mim, num amor que sempre quis. Um dia vou encontrá-la. Não te podes perder por ninguém que não sabe amar. Só te podes prender por quem te fizer acreditar, sonhar, voar. Agora tenho amor no coração, estou no meu caminho, de novo a sonhar. Agora tenho amor no coração, eu já não procuro nenhuma ilusão. Agora tenho amor no coração, estou no meu caminho, de novo a sonhar. Agora tenho amor no coração, eu já não procuro nenhuma ilusão. nos tornamos com um duelo, Santiago, eu e tu, sozinha. É mais uma tentativa. Foi teu amor, hoje teu ex. Depois do fim, hoje é a terceira vez. Sempre tentamos, sem entendermos. Se nos amamos, porque sofremos. Eu fico só, tu ficas só, fica um porquês. E amanhã não temos nada outra vez. Uma casa onde vivemos. Tentamos duas vezes, diz-me porquê. Esta é a terceira vez que nos amamos sem ter nada. Sozinho e tu sozinha e a mesma chama. Só quando estamos juntos a gente ama. E se basta falarmos como dizemos, por momentos entendemos porque ainda nos amamos. Vamos agora com o artista que estará connosco dia 22 de junho. Naquela grande festa, a festa dos Santos Populares. Traída e maltratada, mas Cláudia Anhária. Do meu caminho. Rumba Cigana, seguido de Portugal a Bailar. Deixando em meu rosto as marcas de uma vida sem carinho. Então já sabem, dia 22 de junho. No Parque de Lingol, a Fleury et Aubrey. Esqueço o meu destino. Vamos lá festejar a Festa da Música, dia 21. Esqueço de mim. E dia 22, a Festa dos Santos Populares. Vamos lá fazer aquele fim de semana enorme, como de hábito.

c'est du soleil toute la journée. Até as nossas ilhas da Madeira. Eu sou com o grande artista Miro Freitas com o tema Saudades. Deixei meu pai querido, fui em busca de grandeza, da cabeça de amigo. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Sempre segui vossos conselhos para não virar um marginal.

meu canção. Dela sempre vou gostar. Ela é tão pequena e fica à beira-mar. A juventude sempre no ar. Uns para a discoteca e outros vão para o mar. A juventude sempre no ar. Uns para a discoteca e outros vão para o mar. A minha terra é o canhão. Dela sempre vou gostar. Ela é tão pequena e fica a ir a mar. A minha terra é o canhão. Dela sempre vou gostar. Trabalhava o dia inteiro para poder dar carinho que eu queria, coisa mais simples do mundo. E tu sempre a negar, e tu sempre a negar. Agora dizes que queres voltar. Vai procurar quem maltratar. Não estou aqui a te aturar. Não fales nada. Agora queres voltar. Agora queres voltar. Trabalhava o dia inteiro para poder dar carinho que eu queria, coisa mais simples do mundo. E tu sempre a negar. E tu sempre a negar. Agora dizes que queres voltar. Vai procurar a quem maltratar. Não sou aqui. Não fales nada. Agora dizes que queres voltar. Vai procurar quem maltratar. Não estou aqui para te adorar. Não fales nada. Agora dizes que queres voltar. Ficamos sempre na Madeira com aquele grande sucesso há uns anos atrás de Rubén Aguiar. E pois é, a música do Gago. Falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou.

pois é, hoje é um grande dia para a nossa seleção que vai jogar hoje à noite contra a Alemanha em meia-final da Liga das Nações. Mais que 10 milhões. Portanto, temos que apoiar a nossa seleção a 100%. Cantaremos. Portugal, terra de amor. Oh, oh, oh. És o orgulho das crianças. És meu esplendor. E vamos lá. A voar e a banda a tocar, é dia de gritar pela vitória, numa esperança sem igual. Tu és vida, honra e glória, és Portugal. E vamos lá. no ataque. Passa-me essa bola, marca um golo sem craque. Fecha na claque, hoje é só loucura, pensamos o combate. Isso aqui é futebol, visamos com amor, sem raça. Vamos com tudo, vamos nos unir, bora dar a mão, porque a festa é maior. Pronta para competir. Por fora já entrei querendo ganhar. Ninguém esperava que eu chegasse aqui, mas agora vocês vão ter que superar. Sente a batida do seu coração. Tic-tom, tic-tom, tic-tom, tic-tom. Minha pátria amada, a minha nação dourada. Olhem pra mim, para tudo, passa a palavra. Digo que tô aqui com família, amigos, a minha volta pra repetir. que sim, que vamos levar a taça para o nosso Portugal, espero é 100%, como muitos de vocês. E vamos lá para o lado do Minho, com sons do Minho, a Rosinha vai na roda. E no cerquilo. We'll be right back. Depois de ter ouvido Fred Mota com aquele tema que fez um enorme sucesso há uns anos atrás, Mila! Vamos lá com o Mike da Gaita, minha ciganinha! Senti tua mão fofinha a pegar na minha, soube-me tão bem. Tinha o meu rosto molhado, coração quebrado, como tu tão bem. As lágrimas que deitavas quando choravas não eram de dor, mas sim de felicidade, de pura verdade. Nosso amor, entreguei-te o meu coração, minha ciganinha, para que tu sejas minha.

ninguém falte. Esta frase é aos meus amigos e ouvi-la nunca se canse. E toda a gente agora diz: e com falta ninguém falte. Outra artista que estará connosco este fim de semana, Flor, vai levar total cuidado, então. Tu és bonito, lá isso és, mas não te estives, não sejas. Outra dedicatória da parte da Manuela e da minha parte para o nosso amigo Olívia, a desejar força e coragem, e vamos lá com a música que ela gosta muito, Vira dos Namorados, Jorge Freire. As estrelas no céu correm, todas numa carreira. As estrelas no céu correm, todas numa carreira. E assim correm os beijos da tua boca. Tua boca pra minha, oh ai, oh marido, oh nela. continua, vai beijar, que eu continuo a sonhar. Eu continuo a sonhar. Oh, I am a little Pois é, com Ruth Marlene, show de bola para apoiar a nossa seleção logo à noite, que vai jogar contra a Alemanha na Liga das Nações. E assim hoje... E vamos apoiar e vamos acreditar. Bola, um carinho, um toque. E pois é, ao mesmo tempo, Portugal em festa acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Espero que gostaram de passar 3 horas em boa companhia, na minha companhia, na companhia do seu animador Vítor. A partir das 14 horas terá a minha amiga Glória, até 16 horas com quem? Com a música da Glória, com certeza, e com aquela receita. Ela nunca me quer dizer o que qual é. Eu ainda perguntei, mas ela nunca quer dizer. Diz ela que é sempre a surpresa. Amanhã podem encontrar o meu amigo Osmiro a partir das 9 horas até o meio-dia. E sexta-feira, fim de semana, porta com o meu amigo Lourenço. E mais lá para tardinho com o Manel. Descoberta a partir das 17 horas a 19 horas. E sábado de manhã, Portugal no coração com a Cristina. E esta frase já não descola. E assim eu... E mais vale pedir a partir das 15 horas às 18 horas com Rui. E passando naquele domingo santo, não é? Antes daquele feriado. Com o senhor Fortes cantar galo. E na trepançana. E pois é, por hoje está tudo dito, está tudo feito. Daqui lá portas-se bem, tudo de bom, cuida de vocês. E até para a semana. Tchau, tchau. Show de bola. Como se diz no Brasil. Show de bola. Show de bola. Como se diz no Brasil. E assim hoje um beijo de amor. É show de bola. De bola. Cargo de líder parlamentar do Chega, lugar que ocupa há 3 anos. Mudar a liderança da bancada não quer dizer para mudar o líder parlamentar. Isto é o primeiro ponto e é o ponto Mas isso prévio. Significa que vai manter-se como líder parlamentar do Chega? Vamos aguardar. O Presidente da Aventura apresentará a proposta para a liderança parlamentar e depois os deputados votarão. É assim no Partido Democrático.